Olá, Maquito! Que roupa maneira é que está indo para onde, hein? Estou indo para a festa no jardim. Festa? Eu ouvi falar festa! Festa! Comigo Vocês mesmo! também? Espere por mim que eu tô chegando! Calma, Lana. Esta festa é para todos os animais. Claro! E eu tô nessa. Minha juba tá legal, hein? Tô bonito. Comprei uma jaqueta maneiríssima Ótimo, para Val. Eu que vou ir. passar no Ovelhas Que Fashion, beleza! ajeitar a minha lã. Sim, Ovelha Fashion, ela tá ótima. Eu preciso fazer... Bonito.